Com voz, churrasquinho! Essa é a nossa música, meu pai. Seis da matina, já tô de pé, me despedindo da minha de fé no portão. Conto pra matar o leão. Busão lotado, lá vem seu Zé, com a mesma história, cheio de Miguel e do não. Tamo junto na missão, mas eu só quero saber: falta quanto tempo pro pagode? Quantos dias faltam pra chegar à sexta? Quero é mesmo descansar do corre. Tô sonhando com o gosto da cerveja, querendo falar geral, geral. Brinda aí, já que a gente faz por merecer. Só se vive uma vez mesmo. Se eu já foi triste, eu nem lembro. Brinda aí, já que a gente faz por merecer. Só se vive uma vez mesmo. Se eu já foi triste, eu nem lembro. Brinda aí. Ah, meu compadre, quem nunca passou por isso? Quem não passou tá errado, hein? Na matina já tô de pé, me despedindo da minha de fé no portão. Quando pra matar o leão. Busão lotado, lá vem seu Zé, com a mesma história, cheio de Miguel e do não. Tamo junto na missão, mas eu só quero saber: falta quanto tempo pro bagode? Quantos dias faltam pra chegar à sexta? Quero é mesmo descansar do corre. Tô sonhando com o gosto da cerveja, querendo falar. Brinda aí, já que a gente faz por merecer. Só se vive uma vez mesmo. Se eu já fui triste, eu nem lembro. Brinda aí, já que a gente faz por merecer. Proteger. Maravilha! Tenta me entender, vai ser melhor pro seu coração. Tenta me entender, se te enganei, te peço perdão. Eu não ando bem, não me leve a mal. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, da empedrada esse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xize e bata em mim. Se livra disso, põe um fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção. Ferrugem! É que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela vai meu sol, meu ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Essa minha solidão, pedi a Deus, clamei em oração, que ela fosse igual a você. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, da empedrada desse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xingue sim e bata em mim. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz, não era a intenção. Preparo aquela bem gelada porque hoje eu tô por conta. Tô com um problema muito sério e preciso resolver. Alô, garçom. Alô, garçom. Ela me deu uma semana pra juntar as minhas bem coisas. Feito. Uma semaninha só. Nem te conheço, mas já tô desabafando com você. A culpa é toda minha, fui eu quem vacilei. Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três. Três dúzias de gelada com minha rapaziada e voltei depois das seis. Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. E lembrei do maior perito nesse assunto. Eu vou ali falar com o Pagodinho. Ô Zeca, me diz aí sinceramente. Sinceramente? O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação? Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa. Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação? Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. E aí, meu dor? Maneiro mesmo é ter amigos, sem família e chegar cedo em casa. A culpa é toda minha, fui eu que vacilei. Saí pra tomar uma, comi duas, comi três. Três dúzias de gelada, aprendi com minha rapaziada e voltei depois de seis. Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Me lembrei do maior perito nesse assunto. Eu vou ali falar com o Pagodinho. Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação? Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa. Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação? Ô turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa. Palma da mão! Ei, coisa bonita! Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa. Uma ligação fria com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que o som acerca no chão, eu faço me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que cê faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. Chegamos no pagode. Chegamos no pagode, hein? Daquele jeito. Esquece, pagode primeira, daquele jeito. Se precisar de nós resolve, é tudo certo. Tamo junto. Vai, bebê! Como se eu fosse a culpada do que cê faz com essa namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos! Sacando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ela, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. Toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. A vida cê não tira ela, a cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado. P do pecado. Ai, bebê! Eros a mais de Simone Mendes. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? Eu insisto tanto, tanto, tanto, tanto pra você ficar. Segurei sua mão pedindo pelo amor de Deus, vamos tentar. Meus olhos deixando a dor transbordar, seus olhos na tela do celular. Meu coração ainda quer insistir, mas seu coração já tá longe daqui. Da minha mente tá passando o filme dos nossos momentos. Acho que é o nosso amor morrendo. O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão, mal bateu a porta. Já sinto raiva, medo, mágoa, solidão. O que que tem lá fora? Raiva, medo, mágoa, solidão. Arrependimento não. Meus olhos deixando a dor transbordar, seus olhos na tela do celular. O meu coração ainda quer insistir, mas seu coração já tá longe daqui. Na minha mente tá passando o filme dos nossos momentos. Acho que é o nosso amor morrendo. O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão, mal bateu a porta. Já sinto raiva, medo, mágoa, solidão. O que que tem lá fora? Pra você ir embora e me deixar aqui no chão, mal bateu a porta. Já sinto raiva, medo, mágoa, solidão. O que que eu faço agora? tentei doar suas roupas que ficaram aqui. Mas quem disse que eu consegui? Porque em cada peça tem um pouco de você. Sabe a camiseta que você dormia? Até hoje me faz companhia. Ela ainda tem um pouco do seu cheiro. Tem noção do meu desespero? Fiz quase tudo pra te esquecer, mas eu não sei me desprender. Sobrou só uma opção, só se eu doar meu coração. Fiz quase tudo pra te esquecer, mas eu não sei me desprender. Sobrou só uma opção, só se eu doar meu coração. Tentei doar suas roupas que ficaram aqui, mas quem disse que eu consegui? Porque em cada peça tem um pouco de você. Sabe a camiseta que você dormia? Até hoje me faz companhia. Ela ainda tem um pouco do seu cheiro. Tem noção do meu desespero? Fiz quase tudo, mas eu não sei me desprender. Sobrou só uma opção, só se eu doar meu coração. Fiz quase tudo pra te esquecer, mas eu não sei. Eu já não tava sofrendo, a minha vida vivendo, até sentir o cheiro dela, o cheiro dela. E quando eu vejo já era, o coração acelera, aquela mesma novela. É só sentir o cheiro dela. Alô, grupo show, vamos chegar. Eu juro que eu tentei ignorar, eu fiz de tudo, mas não consegui. Agora eu vou ter que apelar. Vem assim. Ajuda a esquecer essa menina. Essa lobola splash de vanilla, proíbe a mulherada de usar. Alô, Virgínia. Na hora que eu tô quase superando, eu sinto esse tempo me exalando. E aí me dá vontade de ligar. Ah, vou chegar de novo. Chama! Se liga aí! Vai! Eu tava quase esquecendo, eu já não tava sofrendo, a minha vida vivendo, até sentir o cheiro dela. E quando eu vejo já era, o coração acelera, aquela mesma novela. É só sentir o cheiro dela. Aí já era. Eu juro que eu tentei ignorar, eu fiz de tudo, mas não consegui. Agora eu vou ter que apelar. Chama, vem, chama, vem. Alô, Virgínia, me ajuda a esquecer essa menina. Meu celular estresse de vanilla, proíbe a mulherada de usar. Alô, Virgínia, na hora que eu tô quase superando, eu sinto esse perfume exalando, e aí me dá vontade de ligar. Alô, Virgínia, me ajuda a esquecer essa menina. Cancela o body splash de vanilla, proíbe a mulherada de usar. Alô, Virgínia, na hora que eu tô quase superando, eu sinto esse perfume exalando, que aí me dá vontade de ligar. Tem jeito. Ei! rapaz, eu preciso esquecer o cheiro dela. Eu, compadre, o único jeito é você não indo pra rua. Aí fica ruim. Liga, não vai dar problema. Chocolate! Tudo na pagode! Sabe que eu queria repetir seu beijo todo dia. Aqueles amassos na esquina, fica de mãos dadas na bracinha. Eu não sou Medina, mas deixa eu surfar na sua língua, tipo Gonzagão e Carolina. Só quero, só penso em namorar, menina. Mas deixa eu surfar na sua língua, tipo Gonzagão e Carolina. Só quero, só penso em namorar, menina. Beija eu, grudei em mim igual cola. Me põe na sua gaveta e na cabeceira uma foto nossa. Beija eu, igual refrão me decora. Me põe na sua gaveta. Que eu queria. Bonito demais, meu pai. Foi a décima vez que a gente fez. Pela última vez que eu fui, mas voltei. Quando eu tô soltando aquele nunca, você vem com a sua mão na minha nuca. A sua língua é gasolina pro meu fogo. Cê faz assim, a roupa corre do meu corpo. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Cê não pede, cê manda. Toda vez que cê me chama, já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Cê não pede, cê manda. Olha o pagode do DP. Foi a décima vez que a gente fez. Pela última vez que eu fui, mas voltei. E quando eu tô soltando aquele nunca, você vem com a sua mão na minha nuca. A sua língua é gasolina pro meu fogo. Cê faz assim, a roupa corre do meu corpo. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Cê não pede, cê manda. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, eu já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Cê não pede, cê manda. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, cê não pede, cê manda. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, já tô até sem a roupa de ir. Cê não pede, cê manda. A gente tenta, tenta e não consegue, cara. Eu já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Pensa bem, não vai embora desse jeito. Eu sei que o amor não tá perfeito, mas cê lembra que a gente prometeu tentar. Eu sei que tá cansativo, a gente reativo. Sua mão já não procura a minha. Mesmo perto e distante, não somos como antes. Se desse, juro, eu voltaria. Calma, senta, faça um café e vamos resolver. Depois de tanto nosso amor lutar, não aceito perder. Posso aprender a viver só, mas viver junto é bem melhor. Por mim vai ser eu e você daqui pra sempre, até porque o fim não combina com a gente. Posso aprender a viver só, mas viver junto é bem melhor. Por mim vai ser eu e você daqui pra sempre, até porque o fim não combina com a gente. Bem, não vá embora desse jeito. Eu sei que o amor não tá perfeito, mas cê lembra que a gente prometeu tentar. Eu sei que tá cansativo, a gente reativo. Sua mão já não procura a minha. Mesmo perto e distante, não somos como antes. Se desse, juro, eu voltaria. Calma, senta, faço um café e vamos resolver. Depois de tanto nosso amor lutar, não aceito perder. Nossa mãozinha, rapaziada! Posso aprender a viver só, mas viver junto é bem melhor. Comigo vai ser eu e você daqui pra sempre, até porque o fim não combina com a gente. Por favor, não vá.